aí que tá, essa é a diferença de percepção. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo pela Rede Atlântida para todo o sul do Brasil. Muito obrigado pela sua audiência, você que nos ouve pela forma mais tradicional de ouvir rádio, quer ligar o seu radinho e nos capturar pela sua antena. E para você que nos ouve pelo aplicativo da Atlântida e também aí pelo seu computador, pelo atlantida.com.br, muitíssimo obrigado pela audiência. Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Panvel, é você como a galera do Pretinho, sempre bem. Aí, amiguinho. Que beleza de terça-feira, deu uma chuvidinha pelo menos aqui na região da Grande Porto Alegre essa madrugada, deu uma refrescada, tá bacana, tudo bom, Marcos? Tudo ótimo, no, eu acho que a terça-feira não tem muita personalidade, né? Tu acha? Pra segunda mim é um dos melhores dias da semana. Segunda tem personalidade, terça é meio Espírito Santo, ninguém sabe pra que tem ali, ninguém sabe direito o que é. É que nem dançar com a irmã, não vai dar nada. Não vai dar nada. Ah, mas eu gosto, até terça, por exemplo, tem o meu futebolzinho, futebolzinho, terça-feira. Tu já acorda na segunda pensando no futebolzinho da terça. É, eu não tenho nada. Entendeu? Não, terça também tem segunda divisão. A mesma coisa de sempre. Segunda divisão também. TV, né? Quem sabe tu joga Newcom. Quem sabe, né? Terça-feira, marca pra terça. Joguinho de Newcom. Faltou de emoção na tua terça. Faltando. Terça-feira não tenho nada. Beijo da mulher, mesma coisa. Tá bem. Legal. Tá ótimo. Televisão, não passa nada terça. Passa legal. Nada terça. Tinha TV pirata antigamente, né? Cacete e Planeta. Ah, é. Terça nobre. Terça é um bom dia pra fazer filho. É verdade. Mais um. É verdade. E ano que vem o pessoal do Havaí, né, vai poder já começar a ver os joguinhos. Né? Oh, que tristeza. Não, tudo bem, Cagê? Tudo bem? Tudo. Boa tarde. Beleza, desculpa, boa tarde. Almir. Desculpa, Almir. Não tira onda na desculpa, cara. Almir. Desculpa, calma, Almir. Almir. Calma, Almir. Calma. Ainda tem oito rodadas, Almir. Seis rodadas pela frente. Sete. Calma, Almir. Fica olha tranquilo. Olha que nós puxamos o pé do Grêmio e ele vem junto, hein? Ah, para. Não, para. Não, não inventa, Almir. De 15 sai. Ou 18 pontos em 21. Dá, isso aí. Ainda dá, né? Pior dá, que fosse 22 e 21. Exato, exatamente. Matematicamente viável. Fala, Pi. Fala, boa tarde. Beleza, boa tarde, Potter. Estamos aí. Maurício Amaral. Boa tarde, Som. E a estrela móvel do Pretinho Básico desta terça-feira é o homem galpão crioulo do sul do Brasil. Neto Fagundes. Fala, meu compadre. Fala, meu compadre. É mais que tá. É dizer que hoje são 180 anos do glorioso município do Alegrete, o maior município em extensão territorial do nosso estado. Terra de Oswaldo Aranha, Mário Quintana. Neto Fagundes. L. Potter. Quando faltar lugar pra tanta gente no mundo, é pra Alegrete que nós vamos, né? Porque olha o que tem de campo improdutivo lá, né, cara? Alegrete chega até um deserto, né? Exato. Fica a dica pra MST, né? É? Município do Alegrete. Olha. Não, tá bom assim lá, deixa assim. Lá nos Vila Verde, lá nos Fagundes. Qual é a mais antiga, Alegrete? Alegrete ou Uruguaiana? Não sei. Talvez seja Uruguaiana. Eu acho que é Uruguaiana por causa do Rio. Talvez Uruguaiana tenha nascido antes. Mas o Alegrete, ele é mais importante, né? No mundo. É, assim, já foi capital, eu já acho que é Uruguaiana. Verdade. Eu já acho que é Uruguaiana. Não quero criar confusão. Uruguaiana. Porque, por exemplo, no Uruguaiana. É um grande bairro. É um grande bairro do Alegrete. É o bairro que tem o Rio, que tem a bandeira. Só não dá pra gente apagar a luz ali na praça de Alegrete, senão escurece um pouquinho. É por isso que eu perguntei qual a cidade mais antiga. Porque tenho eu a impressão de que o Alegrete era um bairro que se emancipou de Uruguaiana e aí se criou. Faz a conta aí, 1843, Uruguaiana. Diz que terra de macho mesmo é Uruguaiana, né? O Alegrete lá é... Bom, que isso, enquanto a gente não encerra essa discussão, vamos debater os destaques do Clique RBS nesta terça-feira, dia 25 de outubro de 2011. Meu nome é Alexandre Fetter e vamos até as duas com o Pretinho. Dia da democracia hoje. Bárbaro, né? Democracia é bonito na casa dos outros, né, cara? É muito legal. Eu outra coisa. Eu também acho. O Alegrete é mais antigo que o Uruguaiana. Viu? 12 anos. Toma! Então, vou ter que repensar. Hoje também é dia da construção civil. Um abraço a você que é operário da construção civil, a você que é engenheiro civil, a você que trabalha com este... Eu gostei. Que foi? Ah, o Alcemar. É uma homenagem. O Alcemar. Pior imitador. O pior, pior do mundo. Pior Alcemar do mundo. E também o dia do dentista, nosso querido profissional da boca. Asfalto, que beleza. Né? Eu já fui, hoje já fui ao dentista. Hoje? Hoje mesmo já fui lá, cumprimentei meu dentista, fiz uma limpezinha no teclado, tá tudo 100%. Um abraço ao meu querido doutor Emir Selaime e ao meu primeiro dentista, dentista da minha vida, meu tio João, cara, que nos ouve neste momento, meu tio João Abizang. É um grande azar o dentista que tem muito familiar, né? Porque todo mundo vai de graça na casa dele, né? Ah, tem isso. É. Será? Tem isso. Não, já chango de boca aberta, né? Abre a porta e... Vai na casa do... Vai na casa do cara. E no churrasco da família. Oi, tio, tudo bem? É que nem advogado, né? Que nem advogado. Não, cara, advogado no Natal, ele só trabalha. Pior coisa que existe é comer churrasco na casa de dentista, porque não tem palito. Cara. Nem fio dental. Não, fio dental tem, né? Mas o cara vem com fio dental, depois de churrasco não dá, né, compadre? Não, proibido. Não, nego velho. Pro cajão é sofrimento, né? No máximo uma acha de lenha pro nego tirar uma lasca. Não tem palito, não tem palito. Palito na casa de o sentido dentista, do churrasco pro cachê não é o churrasco, mas o palito. Palito, cara. É palitar os dentes depois palitar pro cachê é o auge. Tem coisa o nego velho tem a produção do palito, querido. Quer pegar a faca, pegar a faca e ficar na ponta de um palito de fósforo. E o nego velho não palita, espalita. Espalita. Vamos então com os destaques comentados. Atenção, ciclone avança e vento já passa de 77 km por hora no litoral norte do Rio Grande do Sul. Tomou multa. O vento forte também provocou destelhamentos e queda de árvores em Florianópolis e São José. A previsão é de tempo instável na terça-feira e amanhã as nuvens já dão lugar a uma massa de ar frio e seco que deixa o tempo firme com predomínio de sol, mas faz as temperaturas ficarem bem mais baixas em relação aos últimos dias. Certo? Certo. A Receita vai divulgar preços mínimos do cigarro. A medida faz parte da regulamentação do novo regime especial de tributação de cigarros. O novo regime estabelece a exigência de preços mínimos para a venda no varejo. É para evitar o contrabando, né? Os caras compram cigarro contrabandeado e vendem bem abaixo do preço. Certo. A comercialização de cigarros no país, inclusive sua exposição à venda, será feita exclusivamente em carteiras contendo 20 unidades. Não vai mais ter uma granel? Os cigarros não pode vender mais avulso. Que é bom, né? E da impotência que ele tinha proibido. Viu da impotência, aquele cigarro lá? Né? Tem um que dá impotência lá, pô. Cara, não é um, é todos, né, cara? Não, tem um que vem com a maioria desse que causa impotência. Eu prefiro mil vezes do câncer lá. Da gangrena? Da gangrena, não, da gravidez, problema na gravidez. Vocês estão falando isso, brincando assim, porque vocês não fumam, né? Não, mas a minha filha fuma, eu sei como é que é. Que barba. Depois a gente fica brincando. Tua filha tá com 19? 6 anos. Seis anos. Mas só fuma quando bebe. Vai e bebe. E a gente brinca de memória depois com os massas de cigarro. Você começou a fumar nas raves, fuma muito, hein, vira dois câncer, vira dois... Ah, vira um cancro mole. Ah, eu vou virar aqui. Cadê as duas pernas? Cirrose. Cirrose tá aqui. Cara, que isso. Eu e minha mãe fumou na minha gravidez. Na época que eu tava dentro dela. Tá explicado. Sim, a gente sabe, né? Isso explica muita coisa. Até uns 3-4 meses ela fumou. Os cigarros comercializados abaixo do preço mínimo de venda a varejo serão apreendidos. Que é o contrabando. E, pô, eu não sei se vou angariar novamente a antipatia dos fumantes, mas na minha opinião, o cigarro devia, não sei quanto é que custa uma carteira de cigarro, mas devia custar uns R$30 uma carteira de cigarro. 45. Tem muita gente defendendo essa teoria aí, porque cada vez menos gente vai dar menos acesso, gente fumaria, né? Mas no Brasil, quem mais fuma... Aí as pessoas acabariam matando por uma carteira de cigarro. Pois é, esse é o problema. Quem mais fuma no Brasil é a população mais pobre. Eu acho que sim. Esse é o problema. Pois é. Uma pena. Número de mortos em terremoto na Turquia já subiu para 366. Quase 3 mil imóveis desabaram na região afetada pelo tremor. Hoje pela manhã, um bebê foi resgatado com vida em meio aos escombros, 48 horas depois do tremor. É emocionante a cena. Caraca. Começou-se a discutir a implantação do rodízio de carros para resolver o caos do trânsito aqui na ilha de Florianópolis. A solução já implantada em cidades com tráfego intenso de veículos amenizou o problema que surgiu com o crescimento da frota. O rodízio de carros seria de acordo com o número final da placa do veículo. Já acho que tem que ser por cor. Igual São Paulo. Eles estão fazendo isso em São Paulo ainda? Sim. Eu tomei uma multa. Em horário de pico, né? Não é todo dia. Pode ser que o teu carro, só que não pode sair. Ah, tem alguns horários. Exato, são 3 horas de manhã e 3 horas de tarde. E eu passei numa das 3 horas proibidas. Que loucura. Eu consegui. Eu fico pensando o seguinte, em Porto Alegre, por exemplo, Pi, que nós temos a EPTC no comando, no controle, ou supostamente no controle do trânsito, como seria, né? O dia de rodízio. Hoje só circula em Porto Alegre carros com o final da placa 3. Não, é o contrário. Não, é ímpar e par. É ímpar sai e par. Em circulação o 1 e o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Só 1, 3, 5, 7, 9. Tá só os ímpares. Os fiscais da EPTC iam passar o dia inteiro só fiscalizando placa. E eu vou dizer mais, o que iam vender de fita isolante é uma coisa absurda. Pra mudar o número, né? Comprar um outro carro. Dois carros com placa. Tem que comprar no final com 3, porque aí tu pode botar 8 e tirar. Sim. Não, isso é crime, cara. É crime mais grave ainda, né? É o único número que tu pode fazer. Se comprar 8, tu não consegue 6. O 5 dá pra fazer 6, né? Ou anda sem placa daí, né? Tira a placa logo. Ou tira a placa, O 0 vira 8. Mas é inteligente, né? Horário de pico, né? Andar sem placa? É, tudo isso é muito legal até que eles nos deem uma outra opção, né? É, até que eles nos deem outra opção. O metrô vai começar a ser construído. 2020 fica pronto. Aí tá, beleza. Aí e essas aí. Coisas funcionam no começo, mas depois todo mundo compra 2 carros. Quando consegue, ainda mais com um carro fácil de comprar aí. Cara, se tu ficar uma semana esperando o ônibus pra ir pra casa, tu vai ter que comprar outro carro, porque tu não vai aguentar o tirão. E em São Paulo... Pô, mas também... Desculpa, Marcos. Esperar o ônibus durante uma semana é brabo, né? Porra, é caos, mas não é tão caos, né? São Paulo tiraram também os caminhões de entrega grandes, assim, e aí vão lá as entregas e compram... Caminhõezinhos. 10 caminhõezinhos. Não dá no mesmo. Piora, né? Piora. Tem que fazer transporte público de qualidade, é isso? Tem que acabar com o carro. As pessoas têm que voltar a andar de bicicleta, tem que usar racionalmente o carro. Tem que ter uma ciclovia inteligente e segura em Porto Alegre. Um monte de ônibus bom. Tem que ter metrô, ônibus bom, aquele coisa que voa lá, como é que vocês queriam fazer? Aeromóvel lá. Não voa no caso, aeromóvel não voa. Eu vi a Angélica entrevistando uma repórter da Globo que mora em Nova York. Ela sempre vai de táxi, né? Ela sempre vai de táxi. Não, é que ela... E é exatamente isso que o Marcos está dizendo. Como tinha uma ciclovia bastante... que isso, cara? Não sou teu pai? O neto não é teu Marcos. Pai, cara. Aí é o seguinte, ela disse que as pessoas começam a ficar envergonhadas de andar de carro. Porque aí virou uma moda ao contrário agora. De tantas pessoas, pessoas da alta sociedade andando de bicicleta, indo para um mercado, para um lugar, que as pessoas do carro começaram a ser as pessoas assim, ih, de carro? Eu tenho bicicleta. Eu tenho bicicleta. Mais chique, ou seja, já tá mais chique agora ter a bicicleta. Bicicleta é uma característica de país primeiro mundo. Assim, país tranquilo. Amsterdã é constrangedor ter carro. Impressionante. É constrangedor. Até porque não tem como andar, né, cara? Não tem como andar, o carro tem que esperar as bicicletas e não para de passar bicicleta. As bicicletas olham com desdém pros carros, O cara lá dentro, assim, com a cara de coxinha. Na Europa, o ciclismo é super assistido na TV e ao vivo, né? Tudo que é... Bom, Tour de France. O Potter tá vendendo a barra forte dele e a Caloi sem esporte. Né? Por 534. Eu não vou pagar 534 numa barra forte. Pelas duas, CCzinha do Porto. Duas bicicletas? Eu vou botar a foto agora no pretinho. Não, eu vou comprar, Adoro barra forte. Me fazem duas vezes sem entrada, por favor. Tá fechado. Fechado. Beleza. Também eram os destaques comentados do Clique RBR. Tu quer com a entrada, Neila? Adoro entrada. Então toma, Marcelo. É verdade, amigo. A apresentadora foi flagrada com o dedo no nariz durante o programa ao vivo. Era o Potter? Não era o Potter nem a Rodaica. A cena envolveu a apresentadora Michelle Melby. Tentou dar uma disfarçadinha, mas a imagem acabou indo para o ar. Fez meleca no ar. Tá no YouTube já. Mas... Exatamente, ela come a meleca depois. Que nojo. Ela disse que era meio a meio, ela disse que era meio durinho. Hã? Bandido rouba restaurante nos Estados Unidos com a máscara de gorila. É o Porã. Máscara na balada do Pretinho, hein? Era o Porã, cara. Foi lá em La Mesa. Lá em La Mesa tem muita máscara. Califórnia. Suspeito teve ajuda de um comparsa. Segundo a polícia, só roubaram bananas. Então não era máscara, cara. É um gorila convincente. Gorila, de verdade. E a notícia do viado? Coerente, o gorila. Todo dia aqui tem notícia de viado, né, amigo? Atenção, viados! Um viado foi resgatado após ficar com chifre enroscado numa corda de um balanço em Albon, na Califórnia. Na Califórnia tem muito viado, mano. Era um viado que foi traído. Tem mesmo, cara. Viado que foi traído, ficou chifrudo ali e preso ainda por cima. O animal lutou por cerca de 5 horas pra se libertar. Do bicho, pobre do viado, ficou cara. De 4 ali, preso, com a cabeça baixa. Tadinho do viado. Preso de 4. Tomando pressão nas guampas. Tomando nas guampas ali, não conseguindo tirar a cabeça do lugar. Isso acontece muito, julgaria. Né? Julgaria. Quem aqui nunca teve um viado em casa? É, eu não. Eu nunca não. Vi. Só quem tem filho não, homem. Não, eu tive uma vez não, por não. 20 minutos. Só eu e o Cagê, então? É? Só nós dois, mas tá bem, é verdade. Tu também, Cagê? Mas são bem criados. Eu também. O Cagê tem uma cobra morta em casa. Viadinho, um passarinho. Passarinho. A gente já botou a foto da cobra morta do Cagê. Cagê falou que era uma jararaca. O Maurício mandando... segurando a cobra morta. Uma cara de nojo. Assim. Obrigado, tá, Marcelo? Vai, um abraço. Vai, cachorro. Vai daí, Mr. Pia, cachorro. E ali, a moreninha alta, linda, escultural, maravilhosa, meio índia, assim, entra no ônibus lotado. E curvas estonteantes, mini saia, curtinha, justa. O macharedo no ônibus fica alvoroçado. Olha ali a morena. E de repente o motorista dá uma freada brusca. E a morena linda se desequilibra. E aí, na ânsia de tentar segurar no banco do ônibus, mas dá-lhe um abiabo do lado do ouvido de um cara que tá ali sentadinho ali, tranquilo, na boa. O barulho do abiabo, vai de novo. É, ó. E aí ela, confusa, pra não parecer mal educada, estúpida, olha pra ele e diz: ai, desculpa, moço, desculpa. E ele responde: que desculpa, o quê? Pelo que eu tava pensando, o tapa foi merecido. Acontece. Você que tá querendo comprar um Golf GTI, daqui a pouquinho vamos estar vendendo um nos classificados do Pretinho. Manchete dos classificados. Vai, KG. Frases de Homer Simpson. Segura o Porã. Olha o Porã aí. Os caçadores são a forma que a natureza tem pra manter o seu equilíbrio. Olha que não é tão... Pô, eu lembrei agora que nós conhecemos o querido dublador do Simpson, do Homer verdade. Simpson, o né? O antigo, né? Não esse novo. É o antigo, o antigão. Eles brigaram, né? Deu uma briga. Tem duas raças aqui que não gostam de trabalhar. Os pedreiros da Arena do Grêmio e os dubladores do Simpson. Cara, os dubladores são explorados. Cara. Outra aqui do Homer. Verdade, cara. Eu não deveria dirigir. Espera aí, eu não deveria me ouvir, eu tô bêbado. Ah, eu nunca mais vou comer pimenta. Oba, pimenta. Essa me lembrei da borracheira. A borracheira do Tom Jobim e do Chico Buarque. Ô Tom, para o carro que eu vou descer. Aí o Tom diz: não desce, Chico, é tu que tá dirigindo. Imagina o fogo dos caras. Aliás, o Chico veio a Porto Alegre, o ingresso mais barato é R$240. É justo, né? Foi tu que jogou com o Chico Buarque, né, Potter? É justo. Eu marquei o Chico. João Gilberto vem a Porto Alegre dia 25 de novembro, o ingresso mais barato é R$700. É justo também, né, cara? R$700? Em São Paulo é a plateia alta, daí tem 900 e 1.000 a mais pertinho. E em São Paulo, encalharam os ingressos. Encalhou. No Rio esgotou. De quem? Do João Gilberto? Pô, bem feito. Opa. A plateia alta é a que bebe? A plateia tava meio alta a hora que eu comecei. Nego velho resolveu saldar uma dívida, ou receber uma dívida atrasada. Aí ele chegou pro outro e disse assim: eu quero, querido, quer dizer o seguinte, me dá o meu dinheiro de qualquer maneira. Não tenho dinheiro, que eu posso te dar o meu cachorro. Então deixa eu dar uma olhada nesse cachorro aí, querido. Aí veio o cachorro cheio de sarna, as orelhas cheias de ferida. Olhou e disse: ah, não! Não aceito esse cusco aí, de jeito nenhum. Eu não tenho como te pagar. Só se eu te der a minha mulher, então. Opa! Ah, tua mulher? Então vamos dar uma olhadinha, uma analisada na querida aí, né, querido? Aí ele dá uma olhada, analisou bem. Olhou bem pra mulher de novo, deu uma virada de costas na mulher e disse: vem cá, querido, tem como dar uma olhadinha de novo no cachorro? Mas imagina o estado da mulher. Estadinho da nega velha, né? Ontem eu vi no CQC que o Brasil gasta mais com ração do que com feijão. É, né? Tem mais bicho que ser humano, que né? País, hein, grande cara. Abraço pro coronel nossos programas também. Mas eu acho que tem mais vaca e boi do que ser humano no Brasil, cara. É? Eu já tinha visto o filme, tá quente, né? Boa. É, vaca tá cheio. Bom, vaca e boi, no caso. Não, gado, né? Disseu, tela quente, Vai, Potterzinho! Me chamo Everton e venho aqui para pedir ajuda de vocês. Tô desesperado e sofrendo. Eu tinha uma namorada, ela era perfeita, cuidava de mim. Tava sempre do meu lado, me ajudando, dando apoio. Eu não dava bola pra ela e ficamos 2 anos juntos. Aí, magrão, perdeu. Um ano foi maravilhoso. E depois disso começou a surgir as brigas, os desentendimentos e começamos a enjoar um do outro. Enjoar, é isso. É. E eu não dava mais valor, não dava mais carinho. E ela foi perdendo o sentimento por mim. Acontece. O teclado desse cara não tem vírgula. Não tem um monte de coisa. Bom, e eu errei muito com ela e tô muito arrependido. Sofro todos os dias, tenho saudade delas. Sonho com ela todos os dias acordado, pensando nela, e vou dormir pensando nela. E homem, meu problema rastejante. É que eu sou muito machista, muito grosso e muito orgulhoso. Muitas vezes não consegui me expressar direito com ela e ela sempre duvidou do meu amor por ela. Tô sofrendo um bocado, eu sei que ela gosta de mim e sente algo por mim. Raiva. Isso que eu que falei, tá? E queria pedir perdão pra família dela por tudo que eu fiz e causei de mal. E sei que o programa de vocês é bem visto no estado. É bem visto. E por que não pedir perdão para o estado inteiro e assumir que estou morrendo de saudades dela e que sofro e sonho com ela todos os dias? Não, patético. Homem chato, cara. Patético, cara. Não, antes de acabar o e-mail, eu vou falar que não vai voltar pra ele nunca. Não sequestrar ela e deixar num motel 24 horas negociando com a polícia. Amarrada. Fiquei pensando comigo... Ser homem é correr atrás da felicidade, é superar os defeitos e passar por cima de um orgulho machista. Não. E correr atrás do que ama e é ela quem eu amo. O nome dela é Jéssica. Meu Deus. Ele manda um e-mail dela aqui também, que nós vamos depois. Eu acho que tu tá bizorreando. Se vocês tiverem como me ajudar, eu agradeço. Dá o sobrenome dela, cara. Do fundo do meu coração. Jéssica Schmidt. Meu, que é bizorrial, nego velho? É quando o cara fica assim atrás das mulheres. Não existe isso aí. Larga essa louca. Eu se fosse a Jéssica. Tá, como é o nome do cara, Potter? É o bizorro. Everton. Everton Cardoso. Everton Cardoso e a Jéssica Schmidt. Ó. É psicopata, viu? Aí, ó. Aí o Mineirinho chegou na casa da Luz Vermelha e falou pro gerente: seu gerente! A mina mais cara, né, querido? Olha, eu tô afim do homossexual. Tem um bom aí, não? Tchê! Que isso? Hoje eu tô afim do homossexual. Tem um bom aí? Eu pedi. Que isso? Não vou valer. Vamos mudar de assunto aqui, ó. O que que é depreciação? Vai no Mineirinho. Eu quero ver como é que termina. Para, meu. Agora é teu lance, cara. Bota aí pra fora. Bem, aqui nós não temos homossexuais, só temos mulheres. Não, você não entendeu. Hoje eu quero mesmo é um homossexual, tô pagando R$1.000. Aí o gerente ganancioso ligou pro leão de chácara da casa, que era um negão de 2 metros de altura, faixa preta em tudo que é arte marcial, e falou: só, vamos tomar o dinheiro do mineirinho aqui. Vou dizer que tu é viado, tu entra no quarto com ele, pega o dinheiro, arranja um motivo lá, uma confusão pra não rolar o troço, dá um pau nele e depois a gente racha a grana. Beleza, disse o negão. Mineirinho entrou pro quarto com o negão, trancou a porta e começou a pancadaria. Se liga aí. De fora só se ouvia esse barulho de cama quebrando, espelho quebrando, batida na porta. Passou 40 minutos, todo mundo na expectativa do lado de fora. Quando a porta se abre, sai Mineirinho arranjando as calças e comenta: brabinho ele, hein? Coisa foi feia essa daí. Vai daí, Mr. P. Na segunda-feira, o sujeito chega atrasado no serviço, exibindo olheira. As orelhas, olheiras enormes. Vai logo levando uma comida do chefe. Sabe o que é, doutor? Tá levando o quê? Que é? A comida do chefe é o que tá. Leva a comida do chefe pro chefe. Não, a comida eu acho que é uma. Ganhou, o chefe ganhou ele. Isso. Sabe o que é, doutor? A minha mulher, né? Tá, mas o que tem a tua mulher? Ah, tá dormindo com outro cara. Ah, pô, que desagradável. É mesmo? Ah, que pena. Senta aí. Ah, tá difícil. Tá difícil. Ah, sou lá do Uruguaiana, chato mesmo. Tá, mas e aí? Pô, tá tão complicado, né? Vai passar e tu vai superar. Me ajuda. Ah, tá, eu entendo. É que ela não sai da cabeça, não é? Não, che, é que a minha cama é pequena, che. Não cabe três pessoas. Me ajuda! Não é tão, é falando em uruguaiana. Esse pretinho só me detona. Vai daí, Cajazinho. Uma noticiazinha pra azedar o programa. Tá bem? Em 8 anos, a corrupção desviou 67 bilhões de reais do governo federal. Filha da... De cada 100 reais que saíram pelo ladrão nos últimos 8 anos, o governo conseguiu reaver na justiça R$2,34. De cada 100? De cada 100. Dos 67 bilhões malversados ou mal aplicados, os advogados da União recuperaram apenas 2,34%, ou seja, 1,5 bilhões dos 67 bilhões que saíram. É um absurdo. É pra você ficar pensando na tarde. Ontem... Cara, eu penso assim, o corrupto eu quero que se exploda, cara. Eu quero meu dinheiro de volta. Eu quero o cara que foi o ministro esse aí, devolve meu dinheiro. Eu vou te dizer diferente, cara. Eu nem quero o dinheiro de volta, eu quero que se exploda o corrupto. Não, eu preciso de dinheiro, eu nem quero do meu dinheiro. Não, mas essa cintura já não já vamos combinar assim, então, devolve e explode o cara. Devolve e explode. Tem um discurso do Rui Barbosa em 1914, que fala exatamente disso. Estamos vivendo um momento de conturbado, porque muitos políticos desviando verbas e a coisa não tá indo bem. Eu tô sentindo como... Os caras já... 1914, cara. O cara fazia um discurso falando exatamente dessa podridão do cara se adonado um troço, derrubado, o dinheiro não voltar. Aí ele usa lá no final assim, ó. Sinto vergonha de ser honesto. Ele fala assim, me envergonho porque eu tô vendo que todo mundo na minha volta tá se tornando desonesto. Gente que eu acreditei. Que eu votei, gente que eu escolhi e que hoje as pessoas estão... Cara, esse era um país muito bom de se viver até 1500, cara. Em 1500, quando os portugueses invadiram, trouxeram tudo isso que a gente vê aí hoje, cara. O problema é que o ser humano é corrupto, né? O ser humano na Suécia, ele desvia dinheiro e tudo mais. O problema é que na Suécia volta quase 100%. Não, tem mulheres na Suécia. É, e tem a punidade, né? Aqui tem a impunidade, né? Eu tenho, o cara tem certeza que não vai. Um episódio de Profissão Perigo. Nesse episódio, MacGyver, depois de matar os dois sentinelas quebrando seus pescoços, verificou que tinha apenas uma cenoura. Putz. E um clipe de papel no bolso. Clipe de papel? Ah, um clipe pra prender papel. Tá. Pô, MacGyver tinha uma cenoura no bolso? Uma cenoura no bolso. Pô, MacGyver. Um clipe. Como é que tu chega assim na minha... Você não era o Mario. MacGyver era vegetariano. E amigo do Mario Gomes também. Construiu um liquidificador com o clipe de papel. Fez uma vitamina de cenoura. E usando seus conhecimentos avançados de física quântica, separou a vita da mina. E usou a mina para provocar uma grande explosão. Em seguida, um terremoto. Boa. MacGyver, então, usou seus conhecimentos avançados de física quântica... Mais uma vez. Mais uma vez para separar o terre... Da moto. Usando a moto assim para escapar. Muito bom, hein, cara? Esse foi mais um episódio de Profissão Perigo. Muito bom, Marco. Tom Sawyer, né? A trilha. A trilha é do Rush. Toca aí, meu senhor. Toca aí, do Falto, que mandou pra gente. Vamos fazer, então, o final. Mais um episódio. E aí toca... Vamos esperar o DJ colocar a música no ponto. Esse foi mais um episódio de Profissão Perigo. Tem que fazer o seguinte, o locutor tem que trabalhar com excelência. Esse foi mais um episódio. Calma aí. Tu tem que botar... Peraí, tu tem que botar a fala, né? Imagina que tu tá trabalhando lá com o Final Cut. Esse foi mais um episódio. Fala antes do vocalista cantar, tá? Mas isso é Rush, não é Pink Floyd, né? É Rush, cara. Ah, não, o Final Cut é o programa de edição. Esse foi mais um episódio de Profissão Perigo. Esse foi mais... Não, é muito incompetente o locutor, cara. Esse foi mais um episódio de... Não, tem que ser primeiro a música e depois tu, este cara. Não, calma. Foi mais um episódio. Amarra ele, cara. Mata ele. Este foi mais um episódio de Profissão Perigo. Com MacGyver. Cara, erra sempre no final, né? Vai, nego velho. A dona Isaura. Opa. Esse é um baita. Isso é um baita, nome baita, de nega véia. É nome é um de novela das seis, nega. Isso é nome escrava. De nega véia. Dona Isaura foi batizar a filhinha de um ano e o padre Alberto começou o interrogatório. É, por favor, Dona Isaura, o nome da criança. Ambrosina! Puta! É o nome de e o nome da mãe? É Isaura, né? É a que tá falando. O pai? Prefiro não dizer. Como? Prefiro não dizer o nome do pai. Ah, ou diz o nome do pai ou não tem batismo. Seu padre, já que o senhor insiste, então vai lá. É o padre Cirilo. Ai, o padre. Cristo, o padre Cirilo tirou a batina. Não, não, só segurou com os dedos. Muito bom. É bom, Padre Cirilo. Oh, que isso, mano. Tá, vou acabar em ti o primeiro bloco. Mas aí. Piadinha, então, né? Piada do Pote. Apoio. Cantina, mamona mia. Ela volta de vez em quando, né? As melhores. Não tá preparado. É a Caíca, não tá preparado. É a Cantina. Parada. Merece, hein? Quem manda é o Maicon Formanski. De Criciúma, onde estaremos, né, Maurício? Sábado, nesse na Dioxi, semana, né? Balada do Pretinho em todo Criciúma, não perca. Que beleza. Hein? Todo mundo convidado. A última foi inesquecível. Tem uma parada aí que vocês querem que todo mundo que foi na primeira volte nessa, né? Tem que todo mundo, todo mundo mesmo. Mais uma pessoa. Esse mais uma pessoa. Esse é mais pessoas. É. O professor de ciências naturais resolve fazer uma prova oral. E aí chama uma aluna que tá ali. Existe uma parte do corpo do homem que pode se dilatar até 7 vezes o seu tamanho. Qual é essa parte? É a aluna meio envergonhada. Não posso dizer, professor. Tabaco! Por não responder, leva 0. A resposta certa é pupila. A julgar pela sua resposta, a senhorita tem muita imaginação. E com certeza não tardará a ter também uma grande decepção. Ah, aumenta 7 vezes. Não, 4. No máximo 4. No máximo 4. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Classificados do Pretinho. Duas ofertas da nossa audiência. Tem alguém vendendo uma scooter Sundown Future de 125 cilindradas na cor prata, ano 2009, com bagageiro, capa e roupa para chuva. Vale. A moto tá novinha, tem apenas 1.600 km rodados e com todas as revisões em dia na concessionária. Por apenas R$3.500. É uma barbada para quem tá andando de bus. Tá valendo muito. É uma Sundown, uma scooter Sundown. Não sei. Sandown é boa, Sandown é boa, Sandown, legal? Eu uso o fator Dafra, 50, boa, tem que ver o fator Honda, dela, né? Boa, que fator? Yamaha, fator 50. Fator Sandown. Ah, é. Mas tem que ter carteira, viu? Acima de 49 cilindradas tem que ter carteira pra andar com motonetas e motocicletas. Muito bem. E lembrando que quanto maior a roda da motoneta, mais segura é a motoneta. A Sandown, ela faz parte dessas motonetas menor, as mais clássicas, parecido com a Vespa, que tem a rodinha menor. Pequeninha. Então tu tem que fazer a curva com mais cuidado, ela pode escorregar. Os buracos são mais perigosos. Mas ela é mais confortável pra sentar, o jeito que tu senta nela é mais diferente da moto, né? Tu fica mais sentado, mas ela não corre a mais de 90 por hora, só numa descida. É uma motinha pra andar na cidade, pra ir trabalhar. Com muito cuidado, né? Isso sempre lembrando que quem anda de moto tem que andar com muito cuidado, porque o problema não é o cara que anda de moto, são os outros. Fala, pretinhos, meu nome é Diego. E estou vendendo o meu GTECO. Trata-se de um Golf GTI 150 cavalos, ano 2002, completaço, banco de couro, aquecedor de banco, teto solar, câmbio automático, computador de bordo, piloto automático, retrovisores elétricos, enfim, é uma nave. Preço de banana, muito barato, difícil encontrar um carro nesse estado com este valor. Estou vendendo, pois estou precisando de dinheiro. O malandrão não botou o valor. E-mail, Rick Neis. Arroba. Ricknês. Ricknês. É, o Vendo Golf GTI 2002, @gmail.com. Vendo Golf, com F mudo no final, GTI 2002, @gmail.com. Como é que nós estamos com a frota da nossa empresa, Almir? Show de bola, tá muito bem a nossa frota. É mesmo? Quantos carros nós temos? Nós estamos agora lançando a TV a cabo pra nossa frota todinha. É mesmo? E também pra quem quiser comprar. Os carros com TV a cabo. Não, Almir que tem mania, TV a cabo, todos os canais. Via satélite. Não. Fiacabo. Fiacabo? Tá, mas e aí? Como que é isso? Vai de acordo com a quantidade de quilômetro que tu anda. Ah. Se tu andar pouco, pertinho de casa, é mais baratinho. É aquele cabo branco da NET? Isso, cabo branco aquele. Cabo branco. Ainda não é digital, né? Uhum. A gente tá entregando ainda o quadradão da NET, que a gente compra aquele, ali em Ribeira. Aquele antigo. Lexus Box. Não Lexus é, isso Box. Não é da NET. Mas é da NET. Não é. NET, é da NET. Não, não é. Como só é tem que atualizar o firmware. F90? F90? Assim, lá, na rodada do Brasileirão, geralmente cai. O Almir me ligou ontem à noite, tô com o F90 aqui, o que tem a... É o F36. Como... F36. Não tem HD, então. Não tem. Tem que ligar no cabo da impressora. Ei! Liga que gambiarra, hein, Almir? Cabo da impressora lá na CPU, pluga e tal, baixa da internet, firmware e tal, mas é só tirar daí do carro e tal, mas o cabo acompanha o cabo. Tá, e assim, ó, por exemplo... Um quilômetro de cabo. Vem um quilômetro de cabo. Um quilômetro de cabo. Tipo, pra dar uma banda na quadra, assim, vendo TV. Pode sair da tua casa, andar até um quilômetro vendo televisão, gente. Isso é revolucionário. É demais, Almir. Isso daí não tem lugar nenhum do mundo. Na Suécia, não tem. O sonho da Suécia é ter a Almir que tem mania lá. Vamos nos mudar pra lá, mano. Mas nós estamos abrindo. Ah, estamos? É chama Almir Strasse-Hustentase. .com.br. Não, .com.s. Porque estamos fazendo em alemão primeiro SW. Pra introduzir SW, em alemão, né? Sweden. Tem mais gente que fala alemão lá na Suécia. Ah, é? Almir que tem Strasse-Hustentase. Demais, Almir. Exatamente. Quando parabéns, é que eu posso instalar no meu carro a TV? Agora? Hoje? Não, hoje já tem uma fila, já tá grande. Né? É mesmo? Quantos tem hoje? Tem. Cite três nomes que compraram. Três nomes que compraram. Só um hoje. Hoje só um. Quem é? Dá pra falar o nome? Dá pra falar o nome do nosso cliente? Golf Preto aí que vai instalar. Tá bem. Ricardo? Isso, sei. Tá ótimo. Tá bem. Obrigado, tá, Almir? Vai ficar podendo ver uma televisãozinha. Quando pega um engarrafamento de bicicleta tá ali e tal, liga a TV. Conversas cruzadas. Show de bola. Isso mesmo, Cala a Boca Pianjas também, que dá na TV Com. Muito bom. Eu gosto do programa, pena que ninguém vê. Ruim, ninguém assiste. Aliás, parabéns pro Cala a Boca Pianjas, pro Arquivo Confidencial com Faustão e Marcos Pianjas. Demais. É mesmo? Onde é que tá isso? Tá no blog do Pretinho? Tá no blog do Pretinho? Agora. Muito bom. Show do intervalo, voltamos em seguida. Beijo pra ti. Obrigado, Almir, pra ti também. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida. Estávamos aqui assistindo durante o intervalo atentamente ao arquivo confidencial de Marcos Piangers com o Fausto Silva. Tá no blog do Pretinho já, Potter? Cara, eu me emocionei, cara. Ainda não. Nem o Potter tá ainda, cara. Mas tem que aproveitar o Pedro Esmalhoto, né? Eu me emocionei muito, cara, com o depoimento da tua mãe, Marcos. Legal. Se eu puder botar um pedacinho aqui do depoimento da tua mãe, quando ela fala que, quando ela foi te buscar... Cara, que saudade da mãe do Marquinhos. Ó. Eu sou mãe do Marcos Daniel. A mãe, Fausto! Como tá gostoso? Quando eu, meu marido, o Carlos Alberto, nós fomos pegar ele no lugar que dava as crianças lá, né? E que ele é adotado, né? Vocês sabem, né? Chegamos lá e ele já veio com os bracinhos assim levantados, coisa mais linda da mãe, porque ele era feinho, coitadinho, e ninguém queria pegar ele. Daí ele aprendeu a caminhar, ele sempre na maternidade, foi estudioso. E depois que ele entrou pra televisão, é que ele mudou muito. Aí ele me apresentou um namorado dele. Ah, meu Deus, era isso, cara. Daqui a pouquinho no blog do Pretinho, arquivo confidencial de Marcos Piangers. Que beleza, hein? Abraço pro Pedro Esmalhoto. Sensacional. O cara mais talentosíssimo. 15 minutos para as duas, estamos de volta com o Pretinho. Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Panvel, é você sempre bem. Fala, doutor Alceu. Doutor Alceu, me dá um abraço daqueles aqui, doutor Alceu. Bem cá, então. Agora no Pretinho Básico. Doutor Alceu. Nas costas. Manda aí, doutor Alceu. Doutor Peter, o gaúcho Marcel conquistou o ouro na patinação artística. Olha isso, rapaz. Ele prometeu que ia conquistar o ouro depois que sofreu aquele... Roubaram os patins dele, exatamente, né, doutor Peter? Fiquei na torcida por esse menino. Ele é maravilhoso. Maravilhoso, né, Neila? Lindas fotos e foi uma apresentação excepcional, viu? Beijo no popó, lindo! Que isso? Maravilhoso, isso é uma ganhou coisa. Ontem de noite medalha de ouro nos Pan-Americanos de Guadalajara. E segundo um periódico local aqui, ele quer derreter a medalha, é isso, doutor? Se o senhor tem essa notícia, como essa informação? É? Transformaram um anel de ouro. Ele quer derreter a medalha. Cara, parece que ele já tinha derretido, meu Deus. É um guri de ouro, é um guri de ouro. Maravilhoso. Doutor Peter! Pois não, doutor Oceu! Falta 14 pontos pro Avaí ficar na Série A, doutor Peter! De quantos a disputar? Olha aí, Almir! Olha aí, Almir. 14 e 21 é menos, né? É menos, né? É, tá bom, Pé. Tá bom, tá bom. 14 pontos dá pra continuar na primeira divisão. É mais fácil o Avaí ficar na primeira divisão do que Inter e Grêmio ser campeão. E o Figueirense precisa fazer 16 pontos pra chegar na Libertadores, doutor Pé. É, aí já complicou um pouquinho. 16 pontos, é. Já tá complicadinho. É. Que nem diz o B. Tá complicado o caminho do Figueirense. Tabela Globo Esporte, não. Tristão. No Clica. Tristão. No Clica. Clica TT, o Clica TT traz esses cálculos. É, data. Cara, como tá com a dicção perfeita. Tá muito bom, doutor Oceu. Parou de beber, melhor, né? Parou de beber ontem. É, cada vez melhor. Obrigado, doutor Castelhano. Cara, que prazer ter verde. O Cabenagui que tá fazendo gol lá no River, né, doutor Castelhano? A situação é o River lá. Era isso, doutor Pé. Era só isso, doutor Oceu. Tá devagar. Hoje tem o Criciúma, doutor Pé. Oh, é verdade, doutor Oceu. E se o Criciúma ganhar, sabe onde é que vai parar, doutor Pé? Aonde, doutor? No G4. Olha que olha. Hoje o Criciúma vai jogar com a Americana, hein, Americana? O jogo é em São Paulo, a Americana faz parte do G4. Quer dizer, é uma parada dificílima pro Tigre. Tá 2 pontos, né, na frente do... Que hora? O Americana faz parte do G4. Sim, mas ele tá 2 pontos na frente do Criciúma. É verdade. Se o Criciúma vem, passa um. Tá bom, doutor. O Leão lança site hoje à noite também. Ah, é bem lembrado. Hoje é o lançamento do site do Leandro Damião. Querido, que já tá treinando, inclusive. Querido. É, doutor Mena. Evidentemente não me interessa nem um pouco, né? O site desse rapaz. Mas por que, doutor Alcio? Eu não digo, doutor Pelaipe. Não, como é seu nome, pelo amor de Deus? Meira. Meira. Doutor Meira. Não me interessa, eu tenho, evidentemente, respeito por ele, mas não diz respeito à minha pessoa. Eu me excluo do processo. Tá bom, não. Vai pro sofá. Celso Rotti em 2012, bem. Ah, é um bom nome, né, querido Marcos? É evidente que... Aquele porventura. Vai no sofazinho ali com o Cid ali. Muito obrigado, querido Maurício. Muito obrigado, tá, doutor, querido, doutor Meira. Um grande abraço. Cid, querido, chama ele ali. Senhor Cid ali com o Cid. Cid. Boa noite. Oh, boa noite, Cid. Ou você está querido bem? Querido Cid, estou muito bem. Veja se ele está vindo todo mundo. Vem todo mundo. Sentem vocês dois lá, por favor. Ô, Jerimon, não, Jerimon. Você tá ali, meu. Não empurra, né, cara? Ô, Paulo Tori, tá aí. Mas vem cá, por que vocês não sentam os quatro ali no sofá e ficam com a Cid? Volta às 6:30 aí, Cid. Boa noite. Boa noite, obrigado. Vai daí, Mr. P. Olá, meus caros bebês. Quase saiu. Na terça-feira, no dia 18 de outubro, saí para comemorar meu aniversário no Dado Beer, no Shopping Bourbon. Sim. Pois bem, o que aconteceu é que uma menina me chamou muita atenção. Trocamos alguns olhares, sorrisos, mas ficou por isso mesmo. Eu tava vestido com um terno cinza. Ela tinha ela tinha um cabelo castanho claro, mais ou menos 1,65m, bem vestida, com um belo sorriso. Por favor, me ajudem a encontrá-la. Caso ela não ouça, por favor, mande alguém que saiba alguma coisa, um e-mail para garotadodado@hotmail.com. Ele pede para não ser identificado por seus motivos próprios. Tu tem, né, dado em casa. Mas então vamos relembrar. Terça-feira, dia 18 de outubro. Ele de terno cinza no Dado Beer do Shopping Bourbon Country. Terno cinza babado, assim. Ele tava de terno cinza. Cara sonhando. E ela tinha cabelo castanho claro, mas mesmo vai ser difícil, né? Olha, olha, amigo. Eu vou dar uma dica, pessoal. Quando você se interessa por uma mulher. Vai lá e fala com ela, cara. Ela diz: oi, tudo bom? Mandando e-mail pro Pretinho aqui. Tal. Ou vai com um casaco amarelo. É isso aí. E de preferência, com muita simpatia e agradabilidade. Entendeu? O lance, as pessoas têm que entender, o lance é comunicação. Olá, qual é o lance, tem um filme, as pessoas têm que se comunicar. Tem um filme do Almodóvar, que vai aquele cara narigudo lá, o Javier Bardem. Ah. Tem uma morena e uma loira numa mesa, ele vai chegando. Oi, e aí, pessoal, tudo bom? Adorei vocês, não vocês é são do, lindos. Não é do Almodóvar, é do Woody Allen. Vicky Cristina Barcelona. É que tem um climinha meio Almodóvar. Tem. E aí ele chega assim e diz, eu gostei de vocês duas, tô indo pra uma festa agora, se vocês quiserem ir comigo, meu nome é tal, meu telefone é tal, vamos junto. Não, a diferença, o convite que ele fez não foi esse. A diferença, o convite que ele fez foi o seguinte: passar, eu tô indo passar uns dias ali, né, não sei aonde. Oviedo. Enfim, e eu tô indo, queria saber se vocês estão a fim de ir comigo, eu mesmo vou pilotando o avião e tal. Ou seja, é mais difícil ainda, ele fez o mais difícil. É, né, cara? Dar um telefone e trocar uma ideia é fácil. É muito fácil, basta chegar com simpatia e sendo agradável. Mas o máximo que pode acontecer. Tendo um avião pra pilotar. É, tem que ter um avião, né? Eu, por exemplo, se eu tivesse um avião pra pilotar, pudesse pilotar, eu ficaria mais. Chamaria o Dedé. O Dedé, o Neto. Todo mundo tem amigo que tem esse dom da chegada, né? De chegar sem que a mulher note, né? É verdade. Eu tinha dois amigos, o Padilha e o Paulista, eles eram os caras que mais pegavam mulher. Mas também eram os caras que mais levavam não. Sim. Você, o cara que aprende a levar não, tranquilo. Eu faço muito isso, mas pros amigos, né? Pros meus amigos, assim. Mas é que os meus amigos se interessam por alguém, eu vou lá, troco uma ideia, pego o telefone da menina, entrego pro amigo. Daqui a pouco o amigo tá bem. Mas a verdade é que, como Stockton, esse que mandou o e-mail, é um recurso que se tem aqui, porque numa dessas ele eu acho podia estar tá com alguém, a menina podia estar tá com alguém, é verdade, poder ter se comunicado tá através de alguma forma. Os pais não sabem a idade deles. E aí, daqui a pouco, não tinha como chegar. E tem algumas chegar. Pessoas que são muito tímidas, não conseguem também quebrar essa barreira, né? Todos nós aqui, né? Quer dizer, todos vocês somos aqui. Somos muito tímidos. Chegaram nas mulheres de vocês, né? Um dia. Todos sim. Nós, né? Não parceiro? Precisaram, né? Não, eu não. E todos nós aqui, um dia, não chegamos em alguém. Eu não, cara. Eu sou muito desligado pra isso. Geralmente as mulheres que chegam em mim, cara. Que lance, hein, cara? O cara tá gostoso! Eu nem reparo. Cara, eu não pego nem chegando. Maravilhoso. Cara, eu não consegui chegar na mãe do Marquinhos, cara. Foi um lance de longe. Esse depoimento dela me deixou chocado agora também. Não. Também não sabia. Falando nisso, deixa eu ler uma frase. Claro, tu é duas. O marido que esquece a data de aniversário do seu casamento prova a sua esposa que não é um cara rancoroso. Eugênio Vastro mandou essa. Ô, Eugênio! Vastro! Qual é, meu compadre? O Castelhano foi no bingo em Camboriú com 100 pila. Sobraram só 5 pila pra ele. Ele precisava voltar pra casa de táxi. Naquela hora da madrugada, não tinha mais ônibus nem nada, ele se dirigiu ao ponto de táxi e perguntou pro taxista. Cara, tudo bem, bicho? Eu só tenho 5 pila e queria ir até Itaxaí, né, cara? Tu tem como me quebrar esse galho aí, cara? Sabe? O motorista não deu nem bola pra ele. Eu não trabalho pra sustentar vagabundo. Ah, então tá, ele foi até o bingo pra gastar o resto. Teve sorte e ganhou 5 mil reais. Voltou pro ponto de táxi, viu o motorista, aquele mal educado, na última posição. Foi lá no primeiro da fila e disse: cara, te dou 200 reais, cara, se tu me levar em casa lá em Itajaí. E te dou mais 200 pilas se você terminar a noite comigo. Mô, que isso? O taxista se indignou e disse: ai, pra tudo que é lugar. Foi até o segundo. Pega os idosos. Até o segundo ele fez a mesma oferta. E aí, querido, tudo bem, cara? Te dou 200 pilas aí, cara. Me leva em casa ali em Itajaí, mais 200 se você terminar a noite comigo, bonitão. Ai, cara, que isso? Ah, quase fechou o pau, né? Imagina. O cara foi de táxi em táxi, sempre recebendo a mesma resposta. Até que ele chegou lá naquele primeiro mal educado e disse pro cara: e aí, querido, tudo bem? Tá mais calmo agora? Eu arranjei a grana pra te pagar, cara. Aliás, te pago dobrado se tu der uma saída buzinando e dando tchauzinho pros teus colegas. A vingança é demais, né, cara? Aquele ali topou. Coisas... Falar em vingança, desculpa, Potter. Eu vou botar no meu Twitter daqui a pouco uma foto da tua camisa. A lenda da camisa continua. Vai continuando, Potter. Coisas que deixam o Fetter brabo. Ó. Sério, meu? Critique a sua camisa. Não é isso, não é. Certo. Não é, agora o outro e-mail. Coisas que deixam um gaúcho brabo. Boa. Quem manda... o namorado. Quem manda pra gente é o tio Uman. E ele é de... a gente já falou, o nome já errou, essa... Vitimarsum? Vitimarsum? É uma cidade pequena, de Santa Catarina. É sempre esse cara que participa, só tem ele nessa cidade. Que é o tio Uma, né? Segue a lista. Quando ele fala que é gaúcho, aí tu responde assim... Pô, aí, que legal aí, gaúcho. Praias lindas, Oktoberfest, Floripa, vai, demais. Ai, teca, tá. 2. Dizer que o chimarrão da Argentina é muito mais forte, mais amargo e mais gostoso que o chimarrão gaúcho. 3. Falar que a Serra Catarinense é mais fria que a Serra Gaúcha. É, isso não. E 4. Dizer que em Chapecó tem mais CTG que em Porto Alegre. Tá brincando? Pior que eu acho que tem mesmo, né? Pô, não sei se acho tem, que mas... tem. E a Serra Catarinense é muito mais fria que a Serra Gaúcha. A cidade que mais tem CTGs é Caxias do Sul. Ah, é considerada a capital mundial do tradicionalismo. Tá, mas em Chapecó em relação a Porto Alegre. É, eu acho que, tem mais. Capital mundial do tradicionalismo gaúcho é demais. É o cúmulo da prepotência. É demais. É demais, cara. O campeonato mundial gaúcho de futebol começa em janeiro. Mandar um abraço. Capital mundial do Cristo Redentor. Os Estados Unidos são assim, eles chamam lá o beisebol deles de campeão mundial. Sim, só se joga beisebol nos Estados Unidos. Tem Cuba, tem no Japão, Venezuela, que ganha deles, aliás, tem na Venezuela. O de Cuba lança bem a bola no beisebol. Acho que futebol americano só tem lá. Esse eles podem chamar de mundial. Aliás, cara, tem visto os jogos de rugby? Quem ganhou o mundial de rugby? Nova Zelândia. A Nova Zelândia ganhou? Depois de 20... o Brasil, né? Depois de 23 anos sem ganhar, meu. Os All Blacks não ganhavam. É mais clássico, né? O All Black não ganhava e ficava com aquela dancinha, mostrando a língua. Demais. Há 23 anos não ganhava a parada. Ganhou de quem, afinal? Dança não funciona, né? Não sei de quem, tu gravou o último jogo de rugby? Gravei. Tá bom pra caramba. Gravei, vamos ver lá, Potter. Vamos ver lá em casa, fim de semana. Claro, senão a semana tem... Não, vou na dióxica. A gente fala aqui de depreciação do veículo, né? A gente fala com muita frequência e tal. Então, o que se refere ao carro do Peanges, isso. A gente fala muito sobre isso. O que é, afinal de contas, a depreciação do seu carro? Todos os produtos tendem a depreciar, ou seja, perder valor a partir do momento que você tira um produto, seja ele qual for, da loja. Tirando a casa, né? No caso dos carros, tirando a casa, exato. Que tu não compra numa loja, né? É. No caso dos carros, a depreciação acontece quando saem da concessionária. Cerca de 20% no primeiro ano. Credo. E a partir daí costuma perder cerca de 5% de seu valor a cada ano. A depreciação é maior no primeiro ano porque todas as taxas e impostos pagos no ato da compra do veículo se perdem, além do lucro gerado para a concessionária com a venda do carro. Mas é muito, cara. O que sobra, ou seja, o valor real do carro, começa a cair assim que o modelo deixa a loja e ganha as ruas, já que seu similar zero quilômetro, que ainda tá lá na loja, passa a ser mais interessante do que um usado. Então a conta é simples, né? A depreciação é inevitável e quanto mais tempo se passar com o carro, menos ele tende a valer na hora da revenda. Eu comprei um carro zero aí nesse último ano em janeiro. Tu perdeu 20% em um ano. R$8.000. Caraca, meu. É isso aí, mano. Isso aí. É muita coisa, cara. É ruim, muita, né? Coisa, cara. É muita coisa. Não é coisa, pra ser legal. Né, eu só fui burro. Eu tinha que ter comprado um carro do ano passado. Seminovo. Né? É a grande barbada. Tu compra um carro já, ainda na garantia, muitas vezes ainda na garantia da concessionária. E com revisão recém-feita, né? Mas tem uma hora que ele deprecia menos, né? Tipo o meu. O meu já tem. O teu não tem mais o que depreciar. Na verdade. É isso que eu tô falando. Isso. Ele não tem mais o que depreciar. Não, deprecia. O meu carro e coloca um do lado de 1986. Tá. Eles estão muito parecidos os dois. Não, mas o carro do Max ainda. Ele é 2006, ele ainda perde preço a cada ano, né? 5%, claro, segundo a notícia. Cara, tu tem que botar menos. Bota assoalho nele primeiro, cara. Que aí já fica um lance mais legal. Ele deve perder menos já, porque ele tá depreciado já quase no máximo, entendeu? Sim, sim. Ali a pouco ele fica no mesmo preço sempre. Não vai baixar de R$1, né, cara? Se tu pensar assim, tu tem um seguro da HDI no teu carro? É, sim. Tem, pô. Então tá tranquilo. Já ainda assim tu tem um valorzinho nele, né? Claro, eu torço pra que alguém roube. Mas quem é que vai roubar? Mais, né? O seguro vale quem mais. Quem é que vai querer roubar? Se a gente foi tomar chope, o Marcos deixou ligado com a chave na igreja. Voltou e tava lá ainda. 3 horas depois, assim, tava ali. Leve. Puta, que dureza. Leve. Ligue pra HDI. Com cocô, assim. Ah, sim. Quem é que tem o menor materialzinho aí agora? Filosofias e pensamentos. Tudo de novo, existe uma então. Vida sedentária. Beba água. Sedentária. Se um desconhecido lhe oferecer flores, cuidado. Ele é gay. Mas por que cuidado? É o que diz aqui. É meio preconceituoso, né? Totalmente preconceituoso. Eu não concordo com muita coisa que eu falo e leio aqui. Boa, que nem o Diogo Maynard. Evite o vírus. Ferva o computador antes de usar. Meu Deus. Por falar nisso, o teclado do computador e o mouse são as coisas mais nojentas, ou algumas das coisas mais nojentas do mundo. Eu acho que o papel higiênico usado é mais nojento. Mas daí já foi usado, é usar e botar no lixo. Não, mas agora tu me falou um negócio, eu fiquei impressionado, é verdade, meu. Porque o Arthur, esses dias, o estagiário veio aqui coçando a bunda. E não foi coçando o cofrinho, ele coçou a bunda mesmo. Certo. E aí, dali a pouco, ele tá mexendo no mouse, tá digitando no mesmo teclado que a gente usa, todo mundo aqui. Experimenta virar o teclado do computador e ver o que sai de dentro do teclado do computador. Saiu até uma cabeça de boneca aqui. Só do encosto. Exatamente. Ainda tem uma bola aí de futebol. Cara, saiu um copo de liquidificador. Saiu um Fiat 147, cara. Olha só. Tá bem, queridos. Era isso por enquanto. Ficamos por aqui com esse Pretinho Básico. Agradecendo demais a sua audiência. Somos quase 2 milhões unidos pela mesma energia em duas edições durante o dia. Da 1 às 2 e das 6 às 7 com o Pretinho Básico. O da 1 tem o patrocínio Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Panvel, é você sempre bem. Já está no blog do Pretinho o momento Faustão de Marcos Piangers em Essa é Sua Vida. Como é que é o nome do quadro? Arquivo Confidencial. Você já encontra no segundo blog mais acessado do Clique RBS. Vem aí o trote do cabelo no espaguete.